Agora é Pretinho Básico no seu rádio e muito obrigado pela sua audiência. Você que neste momento troca aqui pra Atlântida, desliga o seu CD, desliga lá o que você tá fazendo pra ouvir o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua parceria. São 6:05 e estamos chegando com a telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Diz aí, Maurício Amaral. Ô, oh, beleza. Beleza, tudo certo, ô, querido Potter. Tudo certo, amigo meu. Larga a sogra bem na casa da sogra, bem na hora que começa o Pretinho, diz que é o melhor momento do dia dele. Pô, mas também mas, tá que, começando sogra, o Pretinho e ele tá se livrando da sogra. A sogra sofreu um acidente, ele leva ela na fisioterapia, fica esperando, aí a véia sai da fisioterapia, ele larga na casa da sogra. É muito amor, e aí hein? Começa o Pretinho no mesmo momento. É ele muito se livra da sogra amor. E começa o Pretinho. Cara, é o melhor momento é da o vida, sopro do criador, né? Fica a dica, né? Tô sempre aqui. Tu tem que sempre é Deus que juntar um momento bacana do dia com o início do Pretinho, porque daí tu sempre associa, é né? A vontade de comer com a fome, isso, né? Isso, é que nem o peixinho lá pra foca, né? Da foca faz uma coisa legal, tu vai o peixinho pra fora. E né? Tu tá bem, KG? Tu tá beleza? Tô bem. E Antônimos Gourmet? Olá! Olá! Tô bem! Tudo bem, vai trazer uma receitinha pra gente hoje? Receitinha nova! Ah, que beleza! Tio Joel tá aí também. Muito bom! Tá bem, e aí a estrela móvel do programa de hoje? É o homem da zero hora, é o homem dos livros, das letras, dos chopes cremosos e das mulheres. Ele é o homem, Davi Carradini, indomável, Davi Carradini, inexorável, Davi Carradini, inexpugnável. E é o galo cinza deste programa. Como tá vai, Davi? Hoje não tá frio. Não, hoje não tá frio, até tô tá suando frio. Quase. Como que não tá frio, não tá frio hoje? Hoje não tá frio. É que a gente já se acostumou, né? É de ser marica, meu. Hoje não tá nada frio. O dia mais frio dos últimos dias. Saiu na rua? Hoje é um dia. Tu joga futebol hoje, KG? Não. Hoje é o dia que nós dividimos as maricas dos homens. É isso aí. Exatamente. Entre quem joga futebol, nós dividimos. Você joga? Eu vou jogar. Mentira. Eu vou jogar. Eu vi o Rafinha dizendo, pô, tu não olha pra mim, olha pra mim. Tá frio, cara. Tu acredita em mim? I believe. Eu vou jogar. Eu só acredito em tirar uma foto. Eu nado vou tirar foto e vou botar no Twitter. Eu vou jogar bola hoje. Hoje nadei 2.200 metros. Quantos? Não, mas aí nadar em piscina térmica também é mais diferente. No Guaíba. Né? No Guaíba. Quero ver lá na HD hoje de noite. Várias quadras estarão vazias. Aquelas ondas vinham e eu... Nossa, mesmo lá na HD, vocês fazem parte do jogo de maricas, né? Que vocês jogam na quadra coberta. Não, mas aqui é a melhor quadra da HD, a coberta. Você tem que jogar lá na duas rua. Cobertas, aquela ali é a melhor. Pra acolher o nosso futebol, tem que ser aquela ali. Vamos aos destaques comentados do Clique Sem Mais para o momento. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de terça-feira. Diz que vai fazer 3 graus hoje à noite. Não tá frio. Qual é a temperatura no momento? Não tá nada frio. Qual é a temperatura no momento? 10 graus em Porto Alegre. 10 graus 13 não é graus em Floripa. 10 graus não é frio, 13 menos tá aí. Camisa. O Arthur tá né? Sempre tirando a camisa, né? A Polícia Federal de Itajaí prendeu hoje um dos maiores fornecedores de drogas da região de Balneário. Grande fera. No total, a operação tirou de circulação 27 quilos de cocaína, 1 quilo de maconha e 1.500 micropontos de LSD. Os policiais chegaram até o homem por meio de denúncias. Muita gente triste chegando nessa região. Como é que foi? Eles estavam de campana, né? Ficando. E aí um consumidor saiu da casa do magrão, carregado, certo. Botou no carro e saiu. Aí os caras passaram o rádio, a Polícia Rodoviária interceptou esse carro, comprovou que ele tinha pegado a droga ali. E aí eles foram aí lá. Aí tinha uma prova suficiente pra lá. Sabe que eu fico entendendo assim, dica pra você aí, não fazer coisas como essa. Uma hora cai. O trabalho da polícia, né, cara? Cedo ou tarde. Mais, cedo ou tarde. Trabalho. Mas eu acho que a polícia sempre fica esperando um momento desses, né? Porque todo mundo sabe. Imagina só, é um boteco, né? É um boteco que vende. Era casa. É um armazém que vende drogas, né? Ou seja, isso sim, comenta, tu quer droga? Quer? Onde tem? Ah, tem ali na esquina. Tem parceiro meu que mora ali e tal. Todo mundo sabe onde é. Todo mundo sabendo. Acho que a polícia precisa. Mas é que não adianta eles fazerem. Eles precipitarem alguma coisa, porque é muito fácil tu se livrar das drogas, entendeu? É assim. Bota dentro da patente, puxa a descarga, já era. Mas eles têm que achar o momento certo e a prova pra efetuar. Não use drogas, né? Não use drogas. drogas. Fica a dica. Não use drogas. Nenhuma. Nenhuma, nada. Não use droga alguma. Nem a... Não, remédio, né, cara? Remédio, medicamento é droga. Drogas ilícitas, né? Não, Potter, nós estamos falando de droga. Droga é droga, é remédio é remédio. Cocaína, maconha, crack, heroína, crack. Cigarro, é isso aí. Aquela... Não? Qual? Êxtase. Não, aquela outra. É puro. Oxi. O Davi tá inspiradíssimo. Não use. Vinho tinto reduz efeitos nocivos do sedentarismo. Então, olha que beleza. Agora liberou. Vinho tinto, JP vinho para tinto, o povo. Quer dizer que tu não precisa fazer exercício? É só não, tomar não, vinho. Não, é isso. É só pegar e abrir um perine, Davi. Não, é isso. Não é, o resveratrol, tá ligado? No resveratrol, que é o ingrediente saudável do vinho tinto, não substitui exatamente a atividade física, mas pode retardar a deterioração dos ossos temporariamente. Tá bom pra mim. Ossos. Muitas pesquisas médicas abordam os efeitos do vinho e alguns especialistas até recomendam a ingestão diária de um cálice da bebida para proteger o coração. Eu tento adiantar isso. Toma três cálices. Eu tomo mais cálices, entendeu? Pra mais lá adiante, né? Tem tá em crédito. Já tá, né? Preparado. Claro. Mas um tio meu morreu bebendo vinho. Morreu do quê? 42 tomou um tiro anos. Na cabeça. Tá atropelado, bêbado. Uma taça de vinho, mano. Você já viu um vídeo? Com todo respeito ao teu tio, mas foi engraçado. Um vídeo no YouTube tem assim, ó. É um negãozinho fazendo... É teu tio? Fazendo um rap, assim, ele começa a mandar um rap e começa a caminhar pra... Ele começa a se entusiasmar, né? É, começa a se emocionar, né? E aí vai pra rua, assim, daqui a pouco... Puf, mata o cara. Não, o rap mata. A mensagem do... O rap mata, essa é a mensagem. Aliás, parabéns ao DJ, né? Que permeou a Rede Atlântica de todas as suas rádios com Vida Louca Parte 1 de Racionais MCs. Muito parabéns. Obrigado, Potter. Eu agradeço o reconhecimento. A tia quem gravou esse CD. Muito obrigado por ter gravado pra mim o CD dos Racionais, Potter. De nada. Bandidos roubam 50 aparelhos de LCD TV, né? TV LCD em terminal de carga no aeroporto de Navegantes. Mas por quê? Por quê, de Osaka? Por quê? Porque os criminosos eles fizeram... Eles gostam da TV? Gostam de TV. Ah, gostam da TV. Mas não 50, pode roubar, né? É muito ingênuo. Os coitadinho. Criminosos fizeram funcionários reféns por uma hora e dois bandidos armados fizeram seis funcionários reféns durante uma hora no terminal de cargas. Pô, foi feia a coisa. Entendeu? Então. Isso no aeroporto ministro Victor Konder. É o aeroporto de Navegantes. Em Navegantes, eles fugiram levando 50 aparelhos de TV de LCD. Caraca. Era Full HD, será? Provavelmente. Caraca. Então é uma roupa pesada, então. Esses galpões aí de transportadores, não sei o quê, tem muita coisa ali dentro. Tem cachorro, né? Aí também, né? Os cachorros ficam ali, né? Sim, mas dão um bife envenenado pros cachorros, não adianta nada. Não, os cachorros que viajam. De madame. Ah, não sei. Os cachorros viajantes. Delegado indicia vereadores de Floripa por corrupção passiva. Azael Pereira, do PSB, e Ricardo Vieira, do PCdoB, foram citados em denúncias de compra de votos. Não pode. O inquérito será analisado pelo Ministério Público. A pena prevista para o crime de corrupção passiva é de 2 a 12 anos de prisão. Qual é a diferença de passiva para ativa na corrupção? Na corrupção eu não sei, mano. Em outros momentos eu posso te explicar depois do programa. Corrupção passiva tem um apelido no meio, assim, dos vereadores de corrupção gay. Não, cara. Sei lá, cara. E tu, Davi, me diz o que é sobre isso? Eu acho que a ativa foi o cara que organizou o crime de comprar voto. Aí o abostado que vendeu o voto dele é passivo, entendeu? É isso mesmo. Acho que passivo é quem mesmo. Recebe né? E ativo é quem oferece. É isso aí. Quem aceita, né? Tá bem. Alguém organizou a corrupção e o outro foi lá e foi mau caráter, né? O ativo. Não, o cara organizou. Que deu o dinheiro pra comprar oferece, o voto. Age, né? Isso, e o passivo recebe. Assiste. Exato, recebendo. Assiste recebendo ou recebe assistindo. Nesse momento aí é legal. E às vezes delirando. Aí é legal. Os caras sempre gostam, né? O passivo sempre gosta. Na corrupção, então, eu chego à conclusão que é melhor ser passivo. É o seguinte, ó. Corrupção ativa é solicitar ou receber para si. Entendeu? Tá. E a passiva é oferecer para alguém. Ah, tá. Ofereceu o voto dele. Não era nada do que a gente estava falando. Não, tá certo. Ele ofereceu o voto dele. É, isso aí. É verdade. Não, é. O ativo, ele pega para ele o dinheiro. Claro. Tá, o cara que desvia dinheiro de merenda escolar. Ah, tá, é outra coisa. Esse é um corrupto ativo. Ele pegou para ele o dinheiro. Beleza. Aí o cara ofereceu o dinheiro para votar em mim. Passivo. Esse é o passivo. Peraí. Desculpa interromper, mas é que... recorrer a Potter, KG, Maurício Amaral, Davi Coimbra, Fetter, enquanto nós temos ninguém mais, ninguém menos que o Alcemar, aqui, né, na mesa. Ah, Alcemar, boa. Explica pra gente sucintamente, ou seja, em poucas palavras e objetivamente, o que é corrupção passiva e o que é corrupção ativa. Passivo, passivo, ativo, pros outros. Passivo, passivo, ativo, pros outros. Passivo pra ti. Passivo, ativo, pros outros. Ativo pros outros. Isso aí. Não é o contrário? Agora, ativo pra ti, passivo pros outros. Não, ativo é quando tu recebe a grana, tu te vendeu. Esse é o ativo. É. E o passivo é quando tu oferece pra alguém. E o passivo é o corruptor. Mas o Alcemar mandou bem. Não é isso. Alcemar... Aliás, o ativo, o passivo. Você acabou de explicar. Puta, passivo. É o corruptor. É o ativo, então. Era isso. O passivo é o corruptor. Não, cara, os dois. São crimes diferentes. É, isso aí. Tudo é corrupção. Ativo e a passiva. Ambas são corrupção. Ativo é quando tu desvia pra ti o dinheiro. É. E passivo é quando tu oferece o dinheiro a alguém. Cara, olha o que o Alcemar falou. Ativo é pra ti e passivo pros outros, cara. Você dizendo. Mais falou. Ah, é, baixa pro Jô. Olha aí, velho. É, o corruptor. Tá obrigado, Alcemar. Obrigado, Davi. Você é corruptor nos dois. Deixa eu mandar um abraço pra uma galera que tá nos ouvindo ali no pé da serra, dois irmãos, Ivoti, Montenegro, Parobé, um abraço pra rapaziada da Movesa Móveis, todo mundo na produção da Movesa, ouvindo o Pretinho Básico, abraço ao doutor Paulo, que é o comandante desta nave toda aí. Fala. Quem aí, Amaral. Também o Pretinho Básico é a galera da Seven Boys. E a boca, a galera da produção, da administração, tudo. É bom a bisnaguinha. É, eles ouvem o Pretinho Básico também. Que legal. Bisnaguinha recheada com mumu. Com doce de leite e não, nata. Lesma não, Antônio. Mas não, lesma. Com lesma. Com nata fica o ouro. Bah, o ouro. Doce de leite. Nata e melado. Iri. Que beleza. Tá bom, 6h17, vamos dar uma rodada. Quem é que tá aqui? Sou eu. Fala, Zaca. Essa era dia cedo hoje. É, bem cedinho. 6h17. Por quê? E o que é que tem 5 mil olhos, 6.693 pernas e 528 bocas? Meu Deus, cara. O que é isso? É uma centopeia gigante. Olha, não sei, mas deve ser muito feio. Qual é o lugar da casa que tá sempre com pressa? Corredor. Dedé. Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, mas não na mesma casa. Quem somos? Temos brothers. Os botões da camisa. Ô, Zacarias, desculpa te interromper, mas nós temos um tweet aqui do nosso querido Giovanni Grisotti, que trabalha muito sobre corrupção. Ah, né? É, e o Giovanni Grisotti diz pra gente aqui: Não! Burros! Ativo é quem paga, passivo é quem recebe. Tá, então foi o que eu falei no princípio. Foi o que nós falamos no princípio. Acabou. Continuando, Zacarias. O Grisotti falou. Mas o Maurício não disse isso ali. É. O Google. Não, mas eu acredito mais no Grisotti do que no Google, cara. Eu acredito mais na lei. Continuando, vai, Zac. O que passa na água, mas não se molha? O que passa na água... A sombra, né? A sombra! Ai, Dedé voltou com tudo, né? Dedé voltou com tudo. É, duas seguidas o Dedé. Por que a Coca-Cola e a Fanta sempre se deram bem? São da mesma empresa, né? Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola. A última foi boa. Dedé, vem cá. E aí, KGzinho? Numa escola americana, a professora diz pros alunos: a partir de hoje... não há mais racismo na minha sala de aula! Boa! Agora! Pô, demorou! Já não há mais brancos nem negros! Boa! Passaremos todos a ser azuis! Boa! E prosseguiu! Agora vamos sentar, alunos! Os azuis clarinhos aqui na frente! Os azuis escurinhos lá no fundo! Que filha da mãe! Ai, meu Deus. Que merda, Marcos. Ah, gostou, né, Alcimar? Pega o Dedé ali, Potter. Dedé, vem cá. Vem, Dedé. Vem aqui no colinho. Vou ler uma coisa bonitinha, o Dedé vai gostar. Fica tá só aqui no colinho. Deixa eu botar o dedinho, né, Dedé? Vai tu, vai. Vem cá, Dedé. Vai. Olha o tamanho do dedo do Fede. Na orelhinha. Ele tá gostando. Agora eu vou dar um peteleco na orelhinha. Vai poder! Campanhas do agasalho, viu? Ai, chega e-mails pra gente aqui, um monte de coisa. Que eu ouvi o Potter lendo e-mail sobre a campanha do agasalho ontem, que um time de rugby tava recebendo agasalhos pra doação e tal. E junto com a minha mãe resolvi montar um posto de coleta de agasalhos. Aproveitamos que temos um café e estamos recebendo as doações lá. É o Séries Azevedo Café e Companhia. Fica numa SC. A Séries montou o café. SC 401, sentido Praia Centro, dentro do Verde Companhia Garden Center. Repita! Séries Azevedo Café e Companhia, fica na SC 401, dentro do Verde Companhia Garden Center, que fica ao lado do Boliche Pinguim. Ah, tá. Ali na região do Floripa Shopping, que manda é o Leonardo Azevedo Soares. E aqui também tem um outro, campanha do agasalho, Centro de Línguas da Unisc, em Santa Cruz do Sul, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Legal. O Centro de Línguas e Culturas da Unisc está participando da campanha do agasalho, recolhendo roupas, agasalhos, cobertores, calçados, que deverão ser deixados na recepção do Centro de Línguas, que fica no bloco 3 da Unisc, sala 301. Bloco 3 da Unisc, sala 301, no Centro de Línguas. Quem manda pra gente essa campanha do agasalho em Santa Cruz é o Henrique Borges do Nascimento Neto. Todo mundo participando, que legal, né? Boa, tem uma, vou ler daqui a pouquinho. Vai daí, Davi. Casamento gay. Boa. É o Thiago Mujica, que fala o seguinte: esses dias, como de costume, estava escutando o Pebá e foi comentado sobre o casamento gay, se não me engano. Foi falado sobre profissões do casal, onde um era cabeleireiro e o outro empresário. Alguém dizendo assim, não, nunca é, o cara estivador, é um metalúrgico, né? Pois bem, sábado, no Jornal do Almoço, foi realizado um casamento gay em São Borja. Opa! São correntes migratórias. Na terra do Getúlio. Não pode ser. Não, acho que é mentira. Não é. É só um casamento. O pessoal atravessou a fronteira. É, da Argentina. Os correntinos. Um dia vocês podem estar nessa situação. Mas não em São Borja. Porque talvez todos nós iremos gay, mas nunca em São Borja. É isso aí. Vocês são tão cagalhão que não tem coragem de casar aqui em Porto Alegre com o marido de vocês. Vão casar lá em São Borja. Não, em Porto Alegre sim, mas não em São Borja. São Borja não. Casamento gay tem que ser Moinhos de Vento. Ah, sim. Na Padre Chagas ali, nunca. Café da Padre Chagas ali. Porque aí o cara que tá casando a Padre Chagas com um outro cara. Caminito. Esse sim, ele largou a vida heterossexual. Né? Que vai estar todas aquelas mulheres passando ali e o cara casando com outro homem. É. De terno, gravata. Mas tem um rapaz jovem aqui que trabalha aqui na emissora. Não sei, mas ele disse o seguinte: ele disse que as mulheres da atualidade, as mais jovens, elas gostam de homens que demonstram uma certa afinidade com esse mundo gay. É verdade. Deve ter nascido em 90. Sabe o que acontece, cara? É que as mulheres mais afetas a esse lado mais sensível do homem. Será entendeu? Verdade isso? Elas é verdade. Arthur, tu nunca bicharou na tua vida, teve um monte de mulher. É furado o papo do Arthur. É que o Arthur é mais novo do que nós, cara. Ele vem com uma outra tecnologia embarcada. Ele fala das mulheres de hoje, as mulheres que nasceram depois de 90. Ele vem com outro setup, tá me entendendo? Mulher gosta de homem, sem frescura. É isso que mulher gosta. Tá bem, cara, mas Arthur, a mulher não se incomoda Deixa o Arthur falar. Mulher... Ouvinte, escuta em sua vozinha dele. Pessoal, pessoal, o Arthur gosta do vai cara falar. Que é homem, que tá certo, que tem aquela coisa, barba, aquela coisa meio neandertal, assim, que é o homem. Mas é o cara que tem um iPhone, que tem os aplicativos do Instagram, que faz um efeitinho nas fotos, que é um cara ligado sensível. Numa coisa mais sensível. Mas tem o Maurício Amaral, né? É a geração Y, mais hypezinha que vai. Não falou isso pra gente. Eu não vou admitir que vocês do alto de sua sabedoria oprimam o Arthur. Cara, é o cara que vai num lugar, sai, vai numa festa GLS e não tem problema nenhum, vai pra curtir a festa, não cara, porque é um lugar. Cara, eu fui numa festa GLS e um gay pegou no meu saco. Eu vou em várias festas GLS e vários gays pegam no meu saco o tempo inteiro e não tem problema. Tá, parou, agora parou. Vai, deu, meu. Tá, parou, tá bom. Vai pra lá. Arthur, obrigado. Tchau, Arthur. Volta pra sua casinha lá agora. Deita lá. Enfim, como você sabe, então, agora fica a dica, né, se vocês quiserem, os ouvintes, homens, se quiserem cantar as meninas com menos de 20 anos, é só aparecer meio... Só comprar um iPhone e botar o Instagram aqui, né, Maurício? Se vocês quiserem ir em festa GLS, alguém pode pegar no teu saco. Nosso ouvinte diz no Twitter aqui, o Charles Menger, um relacionamento, amigos, é baseado em duas coisas, beleza e paciência. Se der certo, beleza. É. Se não der, paciência. Tá no Túlio Milman hoje. Continua aqui o nosso ouvinte, o Thiago Mujica, dizendo que o casal esse é o seguinte: a mulher que não é mulher, mas estava vestida de mulher, é cabeleireira ou cabeleireiro, como preferido. Mas agora vem o detalhe. O outro rapaz, que imagino deva ser o homem da relação, é mecânico. Ah, não, cara. Um mecânico de São Borja. Não. Tem alguma coisa errada aí, cara. O mecânico de ele São Borja. Ele veio de São Paulo pra trabalhar em São Borja. É mecânico. Bom, isso ele veio de São Paulo. Campinas, né? Deve ter sido. Não, capital mesmo. São Paulo tem bastante fiado lá. É, e ele tá dizendo aqui, ó. O detalhe é que quando foi falado no programa sobre o primeiro casamento gay que foi realizado em São Paulo, Maurício. Olha aí, ó. Viu? Estava falando sobre a profissão porque não era estivador no metalúrgico, negócio que a gente falou, blá, mas um mecânico. Esse mecânico nunca conseguiu acertar a ré. Mas ele veio de São Paulo. Sempre escapando. É, esse aí tá sempre escapando. Tem o fuga? Sempre escapando a ré do mecânico esse. Nunca conseguiu acertar. Olha, quem falou, escreveu no Twitter essa bela frase que o Túlio botou na coluna dele foi Lu Mazotti. Certo. Então, na verdade, está repitando vários, né? Não pode afirmar. Essa é uma frase que não é nova, né? Não, desculpa, pessoal. Não. Tá, desculpa. Eu tô concordando contigo. Não, mas o Potter não tá. O Maurício, tá com Maurício não tá pode com crivar que essa frase não seja da Lu Mazotti. Não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque se eu não li a Lu Mazotti hoje, eu vou achar que essa frase foi do Charles Menger. E eu já recebi essa frase há uns 4, 5 dias. Então, Potter, a gente nem. Tu tá muito acostumado a trabalhar com pessoas que sabem tudo. Entendeu? Que são as donas da verdade. Não aqui nesta empresa, em outra empresa, é bem verdade. Mas eu trabalho então, isso está te contaminando. Certo? Certo. Mas prosseguindo o programa, né? Pois é, mas prosseguindo o programa. Posso ler uma piada? Não. Ai, é não. Boa piada, cara. Não, mas na tua vez tu vai ler. Na minha vez, eu odeio meu espaço. Que agora eu quero falar de uma pessoa. Eu quero falar de uma pessoa magnânima agora. Opa, sabe, quero falar de uma pessoa chamada Maurício Amaral. Olha! Ouvindo o Pretinho de hoje, 13 horas, sobre o comentário do Amaral sobre a doação de um calçado para uma pessoa de rua, mando este e-mail sobre o pequeno grande gesto que eu nunca tinha feito e a partir de agora começarei a fazer. Por motivos particulares, fiz uma promessa que, ao alcançar o objetivo, faria a doação de 10 cestas básicas para um centro assistencial, ou um asilo, ou uma creche. Como passamos por uma época complicada aqui no sul do Brasil, resolvi converter a doação para cobertores. E no sábado pela manhã, fui até um distribuidor e comprei 10 cobertores novos e cheirosos para a doação. Muito bom. Me informei sobre um centro de idosos aqui em Chapecó, Santa Catarina, e fui até o local agora à tarde, nesta terça-feira. Confesso que nunca tinha ido ou adentrado a um lar de idosos, centro assistencial, etc. E minha sensação chegando lá foi maravilhosa. Todos os velhinhos se encontravam no pátio, pegando sol e cantando. Alguns, ao me enxergarem e mesmo sem me conhecer, me abanaram com um pequeno gesto, sorrindo, e que em mim viram, ou melhor, e que em mim, sorrindo e que em mim viraram lágrimas nos olhos que eu me segurei para não desabar. Mesmo sendo no meio da tarde, com afazeres de trabalho e a fazer, fiquei um tempo por lá, fui até o carro, peguei os cobertores que eu tinha comprado e então deixei para os responsáveis pelo local. Ao sair, não senti nenhuma sensação de dever cumprido, orgulho de ter feito isso. A partir de tal momento, mesmo sem promessas pessoais, achei-me com o meu dever que sempre no possível ajudar o próximo através de roupas, mantimentos, cobertores, etc. Agir conforme o gesto do senhor Maurício Amaral. Nunca é tarde para começar. Grande abraço a todos e parabéns ao grande Maurício. Obrigado. Pelo gesto que me contagiou. Que bom. Mandou cara. Aqui o GBS. Eu não vou dizer o nome dele aqui, ele pede pra não citar. Pô, que bacana isso. Mas né? Quanto é que tá um edredom no Big? Não. R$49,90. De casal. Então, cara, bem grosso. Compra e vai. Eu acho que devia fazer essa doação direta. E a doação ativa, não a passiva. Vai, sai com roupas no carro, cara. E quando isso encontrar aí, alguém na rua. Entrega pra alguém, doa. Chama a pessoa na estaleira. Ô, meu, olha aqui, ó. É, isso aí eu acho que é bem. Não que não seja interessante doar pra uma instituição numa caixa montada num supermercado, mas talvez tu doando diretamente pra aquela pessoa que realmente tá necessitada. A doação. É, eu não sei até que ponto essas doações aí feitas não passam por um crivo antes. É, né? É verdade. Então dá direto. Mas essa mantinha aqui tá legal. Vou pegar pra mim. Meu sobrinho lá. Mas aí tu pode até pensar, tá, mas aí eu vou dar esse casaco bala aqui pra esse cara que tem cara de craqueiro, e aí o craqueiro vai pegar esse meu casaco bala e vai trocar por perna de craque. Bom, mas aí também é complicado. Não, não, tu pode te tomar, mas azar, tu foi lá e fez o teu jeito, deu o troço. Nossa, entendeu? Aliás, uns amigos, alguns deles aqui da mesa, me convidaram hoje à noite para fazer uma ação dessas, ir num lugar onde as pessoas usam muito pouca roupa. E pra ir lá e tal. Pobrezinha, fazer doação, né? Eu falei, não vai dar pra mim. Tem que doar. Não vai dar, eu sou muito sensível a esse tipo de imagem, de cena. As mulheres usam biquínis. Shortinhos. Os caras me ligaram. Eu não vou poder ver isso. Não vou poder ver isso. Eu até vou dar minha roupa pra vocês, vocês levam lá. É muito triste, cara, é muito triste. Umas até sem a parte de cima. Mulheres de biquíni, cara, sem ter roupa pra ver. Eu respondi assim, ó, vamos lá, Baca, não dá hoje. E diz que umas ganham das pessoas sapatos. De salto alto e tal, e usam biquíni e sapatos de salto alto. É o que tem pra usar, né? É muito triste nessa época. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificador do Pretinho. Vamos dar risada, velho. Vamos dar risada enquanto estamos vivos. Venho através deste aproveitar a imensa audiência do Pretinho Básico de renome internacional. Para anunciar o iPad que minha namorada ganhou em uma promoção aqui em Floripa. Trata-se do iPad 1 com Wi-Fi e 32 GB. O mesmo é novo, está na caixa com todos os acessórios e documentação em dia. Saúde. Desculpa. Precisava vomitar. Sabe o que é isso, cara? É que o ar seca o ambiente e eu tô com a garganta seca. Perdão. O aparelho... Hã? Traz leite pra ele lá. Não, água sem gás, por favor. Quente, tá, Arthur? Dá uma aquecidinha. Não, mas que quente, cara. Água natural, sem temperatura ambiente, hora quente. Eu quero leite, eu gostei dessa. Traz leite pra mim aí. O aparelho, o iPad de excelente qualidade sai por nada mais, nada menos que a bagatela de R$1.400. Opa! Interessados, mandar e-mail para rodrigues623@yahoo.com.br. Ele, Rodrigues? Ela está vendendo, pois está interessada em adquirir um notebook. Não faz isso, amiga. Fica com teu iPad. Compra um tecladozinho wireless. É, fica com teu iPad, que é muito melhor que um notebook. E aí baixa o Keynote. Ainda mais que tem 32 GB. Também não precisa. Olha lá. Compra um tecladinho wireless, vai pra mim. Tá resolvendo. Wireless. O mouse não precisa porque é só tocar na tela. Rolê ali. Outra coisa, compra a capinha oficial. O meu sonho é ter um iPad, mas o 2. A capinha oficial, que tu pode deitar, ele fica na diagonal. Isso, assim. É demais. Que segundo o Arthur, troço, as mulheres gostam disso. Que troço. Vai trocar o iPad com o design italiano, bicho. Ele disse outra coisa. Estou vendendo um relógio da marca Michael Kors na cor tartaruga. Como é que é? É verde. É marrom com detalhes em dourado, diz ele aqui. É meio fardamento de quartel, assim. Isso é coisa de Arthur. Diz que o troço é chiquérrimo, diz a nossa ouvinte aqui. Não é feito de tartarugas, percebam. Ah. Ele é original, novo na caixa, com almofadinha e tudo. Sim. Garantia de 2 anos, importado de Londres pela minha mãe, com todo amor e carinho. Se fosse feito de tartaruga, atrasava, né? Claro. O motivo da venda, meus pais foram pra Londres e trouxeram este lindo presente pra mim. Um presente perfeito para uma filha como eu. Descabelada, estudante de engenharia, que só anda a pé com seu tênis furado. E não costuma usar este tipo de acessório de madame. O preço é R$500. Qual é a marca? É Michael Kors. Grande marca. Isso é bom? Não conheço. É ótimo. O preço é R$500. É ótimo, Davi? Não sei. Não sabe. Interessados, então, favor entrar em contato pelo e-mail coisasdabianca, hotmail.com. Coisas da Bianca. Coisas da Bianca. Parece brechó. hotmail.com. Tá bem, amiguinhos? Foram essas as nossas ofertas, os classificados. Se você quiser vender, comprar, trocar, anunciar alguma coisa de graça, mande para classificados@atlantida.com.br a sua oferta, que a gente tem o maior prazer em viabilizar o seu negócio. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Segura a onda aí! Estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, com telefonia Big e da Milera. A moda está nas ruas. Que maravilha! Que beleza! Olha o Joel Santana aí, ó. O que é, Joel Santana? The best video I've ever seen in my life. The video depois tem. Chama o Pedro, Pedro, Pedro aquecer, vai. Alexandre! Fate! Fate! O escanteio, pô! Aquece! 18 minutos pra 7, tamo de volta! Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vamos ver aí, doutor Alceu. Doutor Pedro, Cristiúma vai pra cima do Goiás, doutor Pedro. Olê, olê, olê, olê. O Heriberto Wilson. Ainda bem que o Heriberto Wilson tem calefação. É, da 9 da noite, o Criciúma com Goiás vai passar no Sport TV, doutor Cadê. Ah, mas então. Eu já Roberto, sabia, né? Roberto. Sim, sim, claro. É, tá, tá bem a pé. Levantar a plaquinha aquela, eu já sabia. E o Nelton tá indo embora. Quanto? Você, o 4 milhões. Pessoal. Vai pra Udinese, da Itália. O Nelton é nosso amigo, nosso ouvinte. 4 milhões de euros, é mais caro do que o Damião. Quem? O Newton. O Newton? Ah, o Newton, não tinha entendido. É mais caro que o Damião. É, se tu vai pegar o Newton e o Damião, o Newton sai por 4 milhões de euros e o Damião por 17, o Newton tá mais caro. É verdade. É, sim, verdade. É verdade, Davi. É uma lógica complexa, porém lógica. Verdadeira, né? Um abraço pro Newton, que é o nosso ouvinte mesmo. Ele e o Simon são nossos amigões aqui. Eu no lateral esquerdo, entendeu? Zagueiro improvisado na lateral esquerda sai por 4 milhões de euros. É tipo a venda do Inter daquele zagueiro. Tu lembra aquele zagueiro que o Inter vendeu no meio da Libertadores ano passado? O, com dois nomes, magro, alto. Com dois nomes que o Inter vendeu muito bem também pro futebol russo lá. 2 ou 3 milhões de euros. É uma venda boa também. Parabéns ao Newton aí. Tudo bem. Sorte. Show de bola. O Palcão não tem auxiliar ainda, doutor Pepe. Ainda não. O Palcão não, o Palcão não escolheu não, ainda. Mas não seria o André do homem? Os Marlos. Não, não. Por enquanto é o André. É que o, não, não, o André é auxiliar do Inter. Ah, ok. É, não, não, só do Falcão. Não, só do é, o André lava umas roupas, entendeu? Fica só os carros. O André que ganha, recebeu mais um filhinho, né? Aliás, hoje à tarde eu tive que dar uma chegadinha no shopping, o da Alessandro. Te encontrei lá. Sim, é verdade. Tava de folga, né? Tava de folga, né? Sim, tô jogando muita bola de novo e me pagaram, né? Sim. Ah, te pagaram pagando, agora? Sim, pagaram, cara. Porque não estavam te pagando? Cara. Construção aí, né, Brasil, né? O como? Cara é ótimo. Eu não posso falar, senão eu vou ser demitido. Tá, e o vestiário, como é que tá? Tá em paz, cara, tá em paz. Só em pronto aí que fala, né, cara? Tu tá querendo dizer que não tava rolando o salário, é isso? Eu não quero mais falar sobre isso, Alexandre. Pô, tá bem? Mas é que é importante a gente saber, né? Eu que sou torcida, por exemplo, gostaria de saber. Tu... Quem falou isso aí foi o companheiro teu aí, né? Porque eu todo dia 10 do mês, cai lá no débito em conta a minha mensalidade de sócio colorado. Então, se não tem grana pra pagar jogador, eu quero saber. Na minha também. Eu pago 3 cartões, R$210 por jogador. Parabéns, pô. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Pato. Valeu, obrigado, Dali. Doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Pepe. Bem, muito bom. Deixa eu te dizer um troço pra vocês aqui. A família foi assistir a parada militar na qual o rapaz marchava, desfilava. Aí quando o seu regimento passava, o pai não conteve a alegria e o orgulho. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. E largou pra mãe a seguinte frase. Puxa vida, querida. No meio de tanta gente, o nosso filho é o único com o passo certo. Isso acontece. Que é cego, né? Vocês não estão isso entendendo, mas isso acontece. Aqui é uma crítica. A pais cagalhões que protegem seus filhinhos. Que não enxerga, né, cara? Exatamente, não enxergam o erro de seus filhos. O seu filho, a criação do seu filho é responsabilidade sua. Aí depois vai ter que ir lá no casamento gay do filho. Que isso, Amaral? Que isso, Amaral? Vai pra São Borja depois. Que isso, Amaral? Vai casar em São Borja. Lamentável, Maurício. Lamentável. Oh, não tava falando disso. Brincadeira. É que nem o cara que ele tá dirigindo, né? Tá ouvindo no rádio assim. na Gaúcha, né? Ou pode ser na Atlântida também. Cuidado quem está na freeway. Vem vindo um louco na contramão. E ele, milhares. Vamos ver aí quem tá aí. Olá. Ué? É isso. Aqui, Antônio Musgourmet. E essa Mas tristeza? O que houve? Tá triste? Eu não vou gritar hoje. Por quê? Eu tô de luto. O que houve? Derrubei uma vasilha de estrogonofe de frieira com chimia maravilhosa. Como assim, cara? Derrubei. Já tá bebi, derrubei. Estrogonofe de frieira com chimia? Frieira com chimia. O que é frieira, cara? Frieira, o negocinho que no meio é frieira, de frieira. Como estrogonofe de frieira, cara? Tu bota o pezinho ali, deixa sair a craca ali, bota no estrogonofe. Mistura com arroz. É meio um queijo. Mão de obra. Um queijo. Que nojo, cara. Deu uma baita mão de obra. Roquefort, assim. É, um queijo. Quebrou, eu bebi e derrubei. O que eu vou fazer? Tu anda bebendo, fazendo as receitas? Eu tô bebendo. Eu ando bebendo e não vou negar pra ti. Mas o Antônimos, dia 15, estreia aqui na Atlântida o teu quadro Antônimos Gourmet. Eu não posso estar triste. Não pode estar triste, tem que estar alegre, feliz. Então vamos lá. Já temos vários patrocinadores interessados. Já tem vários. Vários interessados. Então parece que um ou dois já fecharam, inclusive. Já fechou. Já fechou. Então vamos lá. Olá. Aqui Antônimos Gourmet, sempre com você e até nesse frio. Nesse frio de recolher o quê? Fala. A linha. E hoje mais uma receita pra esse frio de inverno. É o fundi doce do Anônimos. Opa, fundi é chique. É o fundi do Anônimos. E olha só os ingredientes. Eu nunca comi fundi. É uma lata de achocolatado em pó. Uma lata. Um litro de leite. Boa. Uma garrafa de cachaça. Cachaça. É legal. E um tubo de shampoo sabor chocolate. Shampoo. É o shampoo sabor chocolate. E tem que ser o chocolate, que é pra dar cremosidade pro fundi. E maionese não tem? Maionese não tem, mas dá pra botar, deve ficar maionese, bom. Maionese, ele me bate feito maionese. Mel, Del. E coloca o achocolatado numa panela junto ao leite, um shampoo e fogo médio. Fogo médio. Eu disse em fogo médio. Tem que ser fogo médio, viu? E vá mexendo sem parar, bate feito maionese. Bate que bate. Lambe o chocolate. Bate que bate, lá vem o chocolate! Um abraço pro Carnaval de Laguna. É o Carnaval de Laguna. Quem não pegar ninguém no Carnaval de Laguna não pega ninguém nunca mais pelo resto da vida. Eu fiquei 5 dias em Laguna, não fiquei com ninguém. Até o Cássio, Mafaz, Cássio Magalhães Medeiros, advogado, hoje pegou e eu não peguei. E aí vai botando, vai fervendo, vai adicionando a cachaça de leva, vai adicionando, vai bebendo. E aí vai colocando frutas no fundi. Mas aí bota uma goiaba, uma melancia. Não, só um pouquinho, mas o fundi não é tu que faz na hora ali com o espetinho, bota de rice. Mas aí tu vai cortar fruta. Não tá entendendo? Corta a fruta. Fundi de goiaba. Aí tem goiaba, melancia. Moranga com chocolate é uma delícia. Abóbora e banana. É fundi que nego vai ficar muito cremoso, delicioso. Aí depois tu já abre um vinho, um garrafão de vinho. Tá, mas é cachaça? Mas tu já tá bebendo cachaça. Já bebeu. Ah, bom, aí qualquer coisa que tu comer é lucro. E não dá fogo cachaça com vinho. E o shampoo. E o shampoo já tá na mistura. E aí depois sobrado já pode lavar a cabeleira. Eu, como não tenho cabelo, não vou lavar. Tá certo, Antônio. Mas vocês podem lavar. E sabe como é que fica esse... Como é que fica? Uma delícia. E com shampoo de nossa senhora. Como que fica? Fica uma merda! Tu vai comer e vai aos pés na hora. Cara, hoje eu tava... Pera aí que eu não acabei, não me derrube. Vai. Quem mandou foi o Leandro de Sapucaia. Grande Leandro. E voltaremos. Tava fazendo uma reportagem de patrulha hoje no centro de Porto Alegre. Aliás, um parceiro do Twitter aqui te entregou. Baita malandro, o Potter, vi no centro só entrevistando as bonitas. Ah, é? É. Só bonita, ele falou. É verdade. Os bonitos também, né? Ah, bom. E aí eu passei lá e um cara assim, sabe como é que vai ficar a tua reportagem? Uma merda! Uma merda! E aí, KG? Dois bêbados se encontram no velório. Quem é o defunto ali, KG? Olha, eu sei, eu acho que deve ser aquele que tá deitado ali no caixão. Ô KG! Gente. Tá tudo bem, hein, meu? Tá tudo certo. Mais ou menos, Pascoal. Não tá muito bem. Não é Pascoal, sou Potter. É o Potter, que eu não tô subindo. Perdi tudo que levei 20 anos pra conseguir, Potter. Eu não entendi, KG. 20 anos pra conseguir perder. Eu perdi tudo pra conseguir, que eu 20 20 anos pra conseguir, mano. Tudo que consegui, 20 anos tu perdeu. Eu perdi, mano. Como? Mulheres rápidas e cavalos lentos. E aí, esse aí foi o Flores da Cunha, né? Ai, bebê! E aí, general? General Flores. Sim, general. O general foi soldado. Flores da Cunha não é general, é nome de rua. É. Como ele havia perdido a fortuna dele, ele disse essa frase, foi... Mulheres rápidas e cavalos, né? Que baita frase. Que baita frase. Mas o que me adianta? Eu queria não ter cunhado essa frase. Eu queria ter perdido uma fortuna já. Eu não. Você pensou se hoje tu tivesse perdido uma fortuna? Hoje. Mulheres, cara. E aí, olha, Davi? Hoje tu era como tu tá agora, só que tu já tinha perdido uma fortuna. Tá, mas e daí? Mulheres rápidas. Talvez tivesse me matado se eu tivesse perdido uma fortuna. Dinheiro não é tudo. Tu já teve, tu tá como tu tá agora, entendeu? Tu não teve fortuna. Tá. Mas se tu tivesse fortuna, tá tu poderia ruim. Ter uma perdida. Agora sem ter fortuna já tá ruim. Imagina tendo tido. Mas que depende de como se perde fortuna. Se tu perdeu a fortuna, não ficou nenhuma dívida, tá tranquilo. Agora não tem como perder uma fortuna e tá tranquilo. Ah, e outra coisa, as mulheres dissiparam da mulheres fortuna. Mulheres e cavalos. Então, cara, Davi, tá louco. Tu investiu bem o teu dinheiro. Tu pegou a adrenalina. Peguei a adrenalina. Tu pegou a Letícia Brasileira. Apostou na égua. Peguei nada. O Bento Gonçalves. Quem mais que eu peguei? Me fala quem mais que eu peguei. Ellen Roche. Peguei Ellen Roche. Mulher melancia. A mulher melancia é muito ruim. Não peguei a mulher. Aline com dois N's Moraes. Não. Vini com dois N's Moraes, onde eu preferia ficar com a fortuna. Olha só, a mulher mancia vem aqui. E o que com a fortuna? Ela vem para o sul do país semana que vem. Posso trazer aqui no programa? Apostar em cavalos. Já demorou, né? Maurício Fetter. Demorou. Posso trazer a mulher melancia aqui no programa? Ah, não. Demorou, cara. Por favor, não. Vamos fazer uma votação, então. Deixa, não cara. Tem votação. Vamos abrir entrevistar a mulher melancia aqui. Vou ter. Vamos. Não, peraí, tu já contou uma piada. Muito ruim, aliás. Participou agora, é a vez dele. Sabe assim, ó, sabe? Neo featuring Rihanna. Eu era a Rihanna. Ah, tu era o featuring. Certo. Piada do Bote! Ah, foi! Liquidificador Arnold Schwarzenegger! Que o liquidificador do futuro! Muito boa. E aí, o Borracho chega em casa completamente embriagado. Borracho e louco. Após alguns minutos, vai até seu quarto, se deita na cama, se vira de um lado para outro, levanta. Depois de algum tempo, ele retorna para o seu leito e pega um cobertor. A mulher, com voz agradável, que dormia tranquila na cama, pergunta ao seu marido: meu amor, você tá com frio? Voz agradável. Muito, muito, muito frio, mulher. Pega o óculos aí, mulher. Onde é que eu não sei que eu perdi? Você foi. Onde é que você foi? Eu fui ao banheiro. Ah, tu apagou a luz? Não. Eu saí e apagou sozinha. E aí a mulher levou. Não acredito, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Potter. Eu tô mijando dentro da geladeira. É bom mijar na geladeira, né? Ah, especialmente na dos outros, né, cara? A piada foi gostosa. Deixa eu lançar uma aqui, então. Uma brincadeira boa, sabe qual é? No freezer vertical, quem tem deixar tio... se esconder, brincar de esconder. Tio ou vó, botar o poodle ali dentro. Sério? Sério. Deixa uns 5 minutinhos, cara, a cara que o poodle faz assim, ó. Sabe, com os olhinhos desse tamanho assim, a maior coisa da cara do poodle vira os olhos assim, sabe? Que maravilha! Os pelos começaram a petrificar, mas não pode ser mais de 5 minutos. Entendeu? Quem me ensinou, sabe quem? Alcemar. Muito bom. Muito bom. Bem legal. Obrigado, Alcemar. Aí o Joãozinho foi visitar o primo recém-nascido, Davi. Aí no caminho, a mãe foi prevenindo: o seu primo nasceu sem orelhas. Não faça piadas a respeito ou você vai ficar de castigo. Tá legal, chá comigo. No quarto ele olhou pro priminho sem as orelhas, muito compenetrado. Olha pra tia e diz: Tia Geni, eu estou rezando muito, muito, muito, muito para que meu priminho tem uma ótima visão. Aí a tia ficou encantada. Mas que menino atencioso, preocupado com os olhos do priminho. É, porque se ele tiver que usar óculos, tá fodido. Mais uma curtinha, mais uma curtinha. Não, não, agora curtinha, não. Mais uma curtinha. Eu tenho que falar da Damilher aqui, cara. Aí, rapidinho, fala, cara. A Damilher tem blusas bonitas e quentes. Ah, demais, cara. Vá, passe no site damilher.com.br, você vai encontrar todas essas peças aí pra se aquecer nesse inverno. Blusas bonitas e quentes da Damilher, damilher.com.br. Boa, Maurício, vamos ver o Davi, né, cara? Agora vai a piada do Potter. O Davi pode contar isso aqui. Vai, vai. Isso, deixa o Davi contar, deixa o Davi contar. Não, conta tu. Conta, conta, conta. Conta! Durante o jantar, a Patricinha anuncia para toda a família: mamãe, papai, estou grávida! Oh. Como? Pergunta o pai embasbacado. Estou grávida! E quem é o pai? E quem é o pai? Pergunta a mãe atônita. Eu não sei, vocês nunca me deixaram namorar firme! Nossa, que baita sem vergonha! Mel, isso! Que isso? Tem muito. Que isso? Tem muito disso. Essas gurias que o Arthur conhece. Que isso? Betânia! Quem me chamou? Ah, agora sim. Tá na tua hora, agora Betânia. Sim, está na minha hora. Tá na tua hora. Hoje. Tá bonita a Betânia de preto hoje, olha. Bonita de preto, disfarça, né? Pretinho seios, básico, seios, né? Quase à mostra. É, os seios. Seios não, úbris, né? São úbris. E o farolzinho tá aceso, né? Tá sempre aceso, meu farol. Hoje eu vou recitar... Nietzsche. A poesia é uma música que eu fiz. Gostoso demais. Eu vou licitar, Nietzsche. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu abraço gostoso, do teu olhar carinhoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. Se me olhar com essa cara, eu vou te dar uma bomba. O teu carinho sai fora. É gostoso demais. Sai fora, Alexandre. Teu beijo me dá prazer. Mel, mel. Quando eu estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja. A te gozar! E vai buscar meu bem-querer. Espera, Dudu! Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. Ah. O que é que eu posso fazer? Demais, Betânia. Agora vamos trocar uma ideia com o Joel Santana. The best poesia que eu vi em my life. Gostou da poesia? It's the best, Bethany, the best singer I ever see, the left, the right, the middle. E o jogador, e a escalação do Cruzeiro? O Antigoza, o Fábio no gol, o goleiro. O Fabrício. Fábio. O Dudu, porra, Dudu! Não entra, porra! O escanteio! E to the left, to the middle, is the South Africa. Não, e aí ele chama o cara assim, quer que eu... Dele. Eu chama o cara assim, quer que eu vou botar no jogo? A torcida, Roger! Vou botar o Roger, pô! Vou botar! Me compreenda! E ele pergunta, botar é fácil, cara, vem tirar! Ficamos por aqui com o Pretinho Básico, muito obrigado pela sua audiência, esteja conosco mais uma vez amanhã às 13 horas, uma boa noite de terça-feira, agasalhe-se! Tchau, boa noite!